وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Vamos continuar com a nossa aula de Kitab al-Tawhid e estamos no capítulo 61, onde Imam al-Mujaddid rahimahullah disse: Babu ma ja'a fi kathrat al-halif. Babu ma ja'a fi kathrat al-halif. Capítulo sobre o que foi mencionado a respeito daquela pessoa que jura muito. O que quer dizer esse capítulo? O Sheikh Rahimahullah quer mencionar o que foi relatado ou o que foi mencionado, yani, ou no Alcorão ou na Sunna, sobre a pessoa que faz muito juramentos. Faz muito juramentos. E o Sheikh Rahimahullah mencionou aqui este capítulo no Kitab al-Tawhid para chamar a atenção de que a pessoa não completa o seu monoteísmo até que ele se abstenha de jurar constantemente. Jurar constantemente. E por que isso é algo que não completa o monoteísmo? Pois a pessoa que jura constantemente é como se não respeitasse o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que ele jura em coisas mesquinhas. Qualquer coisa que lhe apareça na cabeça, jura. Juro, eu não fiz isso. Juro, eu fiz isso. Juro, isto é correto. Então, isso mostra de que ele não tem ihtiram, respeito para com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que não tem respeito para com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, o seu monoteísmo não é completo. O seu monoteísmo não é completo. Portanto, o Sheikh Rahimahullah quer chamar a atenção de que a pessoa que jura muito, ele não respeita Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser. Pois, se respeitasse Allah subhanahu wa ta'ala, iria dissentir a responsabilidade ao mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E como vimos nos capítulos anteriores, e que não se usa o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, senão naquilo que é importante. Senão naquilo que é importante. Portanto, Sheikh Rahimahullah quer chamar a atenção a respeito disso, de que você não será verdadeiro monoteísta, não alcançará o monoteísmo completo até que você se abstenha de esses juramentos constantes, pois isso indica que você não respeita o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse Rahimahullah: وقولillah ta'ala واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم. Ele, Rahimahullah, menciona uma evidência do Alcorão, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: واحفظوا أيمانكم. Ou seja, protegei os vossos juramentos. Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, nos ordena a protegermos os nossos juramentos. Quer dizer que os nossos juramentos não devem sair senão naquilo que é importante. Daí que aquele que protege os seus juramentos não profere esses juramentos senão naquilo que é importante. Naquilo que é importante. E mais à frente ele, Rahimahullah, menciona uma passagem, um hadith a partir de Abi Huraira radiallahu anhu, disse: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. Ele, صلى الله عليه وسلم, nessa narração relatada por Abu Huraira رضي الله عنه, disse que o juramento منفقة للسلعة, quer dizer que o juramento que é feito para vender um produto, mamhuqatun lilkasb, abule ou remove, elimina a baraka. Elimina a baraka. Quer dizer que a pessoa que vende algo fazendo juramento, isso é algo que faz com que o seu produto seja removido a bênção. Seja removido a bênção. Por quê? Porque O juramento não é um objeto, não é uma mercadoria, como vem no hadith que vem a seguir. Portanto, aquele que jura para vender o seu produto, Allah subhanahu wa ta'ala castiga ele, removendo baraka dessa transação que ele fez com juramento. Por que que você precisa jurar para vender o teu produto? Eu juro por Allah que esse produto é original. Então, a pessoa vai comprar o teu produto devido ao seu juramento, a confiar o seu juramento. Quer dizer que se você não jurasse, essa pessoa não iria de comprar o seu produto. Não iria de comprar o seu produto. Então, aqui a pessoa fez o juramento dele como um objeto de venda. Como um objeto de venda, sendo assim Allah subhanahu wa ta'ala castiga essa pessoa, removendo baraka, removendo a bênção nessa venda que ele fez com o juramento. Portanto, isso chama-nos a atenção a termos cuidados, a não fazermos juramentos só com o objetivo de vender produtos ou coisas dessa natureza, pois isso é desrespeito ao nome de Allah subhanahu wa ta'ala. É desrespeito ao nome de Allah subhanahu wa ta'ala. O nome de Allah subhanahu wa ta'ala não é uma mercadoria para você vender a ela, fazendo juramentos só para convencer a pessoa, o comprador, a comprar o teu produto. E também essa narração mostra-nos de que a pessoa que faz esses juramentos para vender os seus produtos, Allah subhanahu wa ta'ala remove a bênção nesses produtos ou nesse ganho que ele obteve por via desses juramentos. Isso também mostra-nos de que a pessoa que pode ter muito, muito dinheiro, enquanto não tiver baraka no seu dinheiro, em nada vai se beneficiar, não irá se saciar, não irá se sentir sossego com aquilo que ele tem e nem verá benefício naquilo que ele tem. Esses são efeitos de Allah subhanahu wa ta'ala contira a baraka, bênção numa coisa. Pois a bênção, a baraka numa coisa, faz com que essa coisa se torne muito. Por exemplo, a pessoa que tem baraka na comida pode comer pouco, mas saciar. Mas saciar como se tivesse comido muito. E essa comida tem benefício no seu corpo e tudo mais. Enquanto aquele cuja sua comida não tem baraka, ele pode comer bastante, ainda sentir que não está saciado. E isso vai levar ele a complicações, porque vai comer muito e o seu corpo vai funcionar de uma forma diferente e terá efeitos negativos no seu corpo e na sua vida e no seu dia a dia. Portanto, a ausência de baraka numa coisa é algo que destrói essa coisa. Por mais que a pessoa não se aperceba inicialmente, mas se a pessoa meditar, irá notar de que as coisas que não têm baraka são prejudiciais. São prejudiciais. Portanto, o muçulmano deve se abster desse tipo de características. E outros, na sallallahu alaihi wa sallam, vendem algo, fazem juramentos, mesmo sabendo que isso não é verdade. Chegam ao ponto de mentir e jurar em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. A mentira é um dos pecados maiores, e ainda ela acrescenta isso com juramentos falsos, menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala na sua falsidade, na sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o muçulmano deve ter atenção a esses tipos de características. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah menciona uma outra narração. Disse Rahimahullah, An Salmana radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. الشميط أشيمة زاني وآعل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. ديسي شيخ رحمه الله فور لا تاد بارتي دي سلمان يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ديكو مسجر دي الله صلى الله عليه وسلم ديسي ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ديسي صلى الله عليه وسلم ديكي existem três pessoas, existem três pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala não falará com eles no dia de Qiyama e nem purificará eles no dia de Qiyama. E isso é uma grande chamada de atenção e é um perigo. Yani quando é dito que Allah subhanahu wa ta'ala não vai falar com alguém no dia de Qiyama, isso mostra a má situação que a pessoa estará no dia de Qiyama, que é um dia em que a pessoa precisa da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E como é possível a pessoa alcançar a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala quando Allah subhanahu wa ta'ala não vai falar com ele no dia de Qiyama, quando Allah não irá falar com ele no dia de Qiyama? Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui mencionou três tipos de pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala não falará com eles e nem purificará eles no dia de Qiyama, e terão um doloroso castigo. Yani não só Allah subhanahu wa ta'ala não falará com eles, que indica que serão castigados, mas também o profeta sallallahu alaihi wasallam garante que eles terão um doloroso castigo. Quem são essas três pessoas? Quem são essas três pessoas que irão de incorrer a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala ao ponto de Allah subhanahu wa ta'ala não falar com eles e não os purificar e castigar a eles com um doloroso castigo? Disse sallallahu alaihi wasallam, mencionando esses três tipos de pessoas: Ushaymitu zani, Ushaymitun zani. O que é Ushaymitu zani? O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui usou um termo que é o velhinho adúltero. O velhinho adúltero. E aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse o velho adúltero, disse o velhinho, para chamar a atenção de que essa é uma qualidade inferior. Daí que na língua árabe isso chama-se de tasghir, tornar algo pequeno. O velho a gente sabe que é grande na idade, mas quando é mencionado aqui, por exemplo, o Sheimitun, quer dizer que essa é uma pessoa miserável, é uma pessoa inferior, por mais que seja grande, mas é inferior e miserável. Portanto, ele disse o velhinho adúltero, o velhinho adúltero. A pessoa que atingiu a idade da velhice e mesmo assim comete adultério, na sallallahu alaihi wa sallam. Mais à frente ele disse wa'ailun mustakbirun. O segundo tipo de pessoa que terá o castigo doloroso e que Allah subhanahu wa ta'ala não falará com ele e nem purificará ele é wa'ailun mustakbirun. É o pobre arrogante ou o pobre orgulhoso. Wa rajulun, o terceiro tipo de pessoa, wa rajulun ja'ala Allah bida'atahu la yashtari illa bi yamini wa la yabi'u illa bi yamini. E o terceiro tipo de pessoa é uma pessoa que tornou Allah subhanahu wa ta'ala, o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, como uma mercadoria. Tornou o nome de Allah subhanahu wa ta'ala como uma mercadoria, sendo assim ele não vende senão com juramento e não compra senão com juramento. Portanto, esta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala desses três tipos de pessoas que terão uma má situação no dia de Qiyama, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja disso. E ele mencionou aqui primeiro, sallallahu alaihi wasallam, o velho adúltero, a pessoa que atingiu a idade avançada e é adúltero. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam não mencionou o jovem, não disse o jovem ou a pessoa adúltera de uma forma geral, mas especificou aqui com o velho? Os sábios mencionaram de que aqui foi especificado a pessoa velha, porque o jovem que cai no adultério devido a quwwat ash-shahawat, Yani a força dos desejos e prazeres carnais que essa idade que ele tem produz. Yani daí que quando a pessoa passa da idade da juventude, o seu desejo yani carnal começa a reduzir, começa a reduzir. Quer dizer que a pessoa na idade yani da juventude é mais propensa de cair no adultério do que uma pessoa que já passou dessa fase etária. Daí que yani, não se justifica um velho yani, que o shahwat, os desejos carnais diminuíram nele, cai no adultério. Daí que mencionaram o velho que cai no adultério, ele comete adultério por vontade e amor a isso. É um gosto que ele tem por isso. Daí que ele terá esse castigo. Não porque o adultério só é castigado para o velho ou a pessoa que atingiu a velhice. Não, todo mundo que comete adultério é castigado. Mas este aqui tem um castigo diferente e tem foi especificado aqui porque não há justificação para ele de cair nesse pecado. Não há justificação para ele cair nesse pecado. Alguém que já atingiu uma idade avançada e comete adultério é sinônimo de que ele gosta desse ato. Ele gosta desse ato. E em seguida o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou o pobre arrogante. Yani, não quer dizer que o rico yani, arrogante não há nada de mal, mas foi mencionado pobre porque yani, não justifica alguém ser pobre e ser arrogante ao mesmo tempo. Normalmente a arrogância vem na pessoa devido à sua riqueza, aquilo que a pessoa tem, fica arrogante, fica orgulhoso. Mas um pobre com essas características, então é algo que ele yani, tem, cria nele, enquanto não é algo que por natureza yani, ocorre nele. Quer dizer que é algo que ele trouxe e decidiu seguir esse caminho de ser orgulhoso. Yani, sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo. Yani, o rico tem a arrogância nele vem da riqueza. A arrogância dele vem na riqueza. Eu tenho muito, então yani, fica arrogante e orgulhoso. Enquanto pobre, yani, a pobreza, por natureza, traz humildade nas pessoas. A pessoa, quanto mais é pobre, mais é humilde. Mais é humilde, pois sente-se rebaixado devido ao seu estado yani, financeiro. Agora, quando você encontra um pobre, arrogante, então esse é um caminho que ele decidiu escolher, de ser arrogante. E ele vê nele algo e, embora não tenha dinheiro ou não, mas o orgulho nele é algo yani, permanente, não vem de possuir riqueza ou não. É algo que faz parte dele. Daí que foi mencionado aqui como sendo daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala irá de castigar, nem falará com eles no dia de Qiyamah. E mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração mencionou aquele que fez o nome de Allah subhanahu wa ta'ala como uma mercadoria, como mencionamos anteriormente. Quer dizer que ele não vende algo senão com juramento. Wallah, esse produto é assim. Wallah, esse produto eu comprei yani, há tanto. Coisa dessa natureza. Ele não vende nem compra senão com juramento. Portanto, essa pessoa, por desrespeito ao nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ao ponto de fazer o nome de Allah subhanahu wa ta'ala como um objeto de venda, Allah subhanahu wa ta'ala não falará com ele no dia de Qiyamah e nem purificará ele e terá um doloroso castigo, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja dessas características. Portanto, o Sheikh Rahimahullah pretende aqui com este hadith chamar a atenção de que o monoteísta não deve ter essas características. Aquele que completou ou que quer completar o seu monoteísmo, então deve se abster dessas características. Deve se abster dessas características. Quer dizer que essas características não convém a um monoteísta. Não convém a um monoteísta que quer aperfeiçoar e completar o seu monoteísmo. Taim. Mais para frente, o Sheikh Rahimahullah menciona mais evidências ده سنة ديسي رحمه الله. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخرجون ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. En seguida, o Sheikh Rahimahullah menciona este hadith, como vem no Sahih Muslim, a partir de Imran bin Hussein, radiallahu anhu, onde ele disse que ouviu o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a dizer: Khairu ummati qarni. As melhores pessoas são as pessoas da minha, do meu tempo, do meu século, ou do tempo que ele, sallallahu alaihi wasallam, viveu. Essas são as melhores pessoas. Por que são as melhores pessoas? Porque viveram a revelação, estiveram na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam, e não existe melhor companhia que a companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é indicação de que os sahaba ridwanullahi alaihim são as melhores pessoas nessa nação muçulmana. Yani, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, as melhores pessoas são os seus companheiros. São os seus companheiros, pois eles viveram a revelação do Alcorão, acompanharam o profeta sallallahu alaihi wasallam em várias ocasiões, nos momentos de alegria e tristeza, estavam sempre com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, eles são a melhor geração desta nação muçulmana, são os sahabas. Daí que mostra a importância de a gente se apegar aos sahabas, pois eles são a ponte na compreensão da religião. Eles tomaram o conhecimento a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam diretamente e transmitiram isso à nação muçulmana. Quer dizer que a compreensão que vem ou que é ligada aos sahabas é a melhor compreensão e a compreensão mais correta que existe sobre o Islã. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Thumma alladhina yalunahum." As primeiras gerações dos muçulmanos, que são os sahabas, são a melhor geração. Que são a geração que viveram no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum. Em seguida, aqueles que vieram depois. Aqueles que vieram depois são chamados de tabi'in. Por que são chamados de tabi'in? Pois eles seguiram os sahabas. Seguiram os sahabas. Sendo assim, eles foram denominados de tabi'in. Depois, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Thumma alladhina yalunahum." Em seguida, aqueles que vieram depois. Quer dizer que as primeiras três gerações, dos muçulmanos, são as melhores gerações do Islã. São as melhores gerações do Islã. Daí que você, quando ouve a compreensão do manhaj de Salaf, da metodologia de Salaf, é baseada nas três primeiras gerações dos muçulmanos. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam testemunhou de que eles são os melhores neste umma, são os melhores nesta nação muçulmana. Portanto, não há melhor compreensão da religião, excepto a compreensão que vem dessas três primeiras gerações de muçulmanos, que são os sahaba, os tabi'in e atba'a tabi'in. E Imran, radiallahu anhu, quando viu essa narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não estava certo se o profeta sallallahu alaihi wasallam disse duas vezes, quer dizer que se ele disse que as melhores gerações são aqueles que viveram no tempo dele e aqueles que vieram depois, ou ele disse isso três vezes, as primeiras três gerações dos muçulmanos. E outras narrações mostram de que refere-se sallallahu alaihi wasallam às três primeiras gerações dos muçulmanos. Isso mostra diqqat al-naql. Os sahabas relatavam coisas e, quando tivessem dúvida, mencionavam a dúvida que eles tinham naquilo que eles narraram. Por exemplo, aqui Imran bin Hussein radiallahu anhu disse, duvidou: será que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse duas vezes ou três vezes sobre as gerações, sobre as melhores gerações dos muçulmanos. Portanto, outras narrações, como vê na narração também que vem a seguir, mostra que são três. Mas ele só radiallahu anhu para mostrar de que ele não quer narrar coisas que ele não sabe. Ele colocou dúvida, disse que não sei se o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou duas vezes ou três vezes. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nessa narração de Imran bin Hussein, mais para frente, disse: "Thumma inna ba'dakum", yani, ele disse, falando aos seus companheiros, sallallahu alaihi wasallam, disse: depois de vocês virão, yani, depois dessas três primeiras gerações de muçulmanos piedosos, que são as melhores gerações do Islã, depois deles virão: "Thumma inna ba'dakum qawman yashhadun wa la yustashhadun", yani, em seguida virão pessoas que irão de testemunhar sem terem pedidos para testemunhar. Yani, isso mostra, yani, pessoas, yani, que não têm veracidade. Yani, as pessoas que, sem você questionar eles ou dizer para eles jurarem, eles já estão a jurar. Yani, isso é sinal de mentira. É um dos sinais de mentira. Yani, as pessoas, quando começam a querer se justificar, sem você pedir justificação, é um sinal de que eles não são confiantes naquilo que eles estão a dizer. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui estava chamando a atenção sobre o surgimento ou a divulgação ou a expansão da mentira. Quer dizer que irá surgir pessoas que serão não serão verídicos. Isso que surgiu, surgiram pessoas que começaram a inventar hadith e atribuir isso ao profeta sallallahu alaihi wasallam, pessoas mentirosas que diziam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse tal tal coisa enquanto ele não disse, eram mentirosos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção de que aquele que mente sobre mim algo, atribui a mim uma palavra que eu não disse, então essa pessoa que prepare o seu assento no inferno, pois mentir sobre algo que, dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse algo enquanto ele não disse, isso é tashri, é legislação, pois as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam são legislação. Daí você que, quando mente e atribui ao profeta sallallahu alaihi wasallam, você está a introduzir legislação na religião de Allah subhanahu wa ta'ala e atribuir isso ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, ele sallallahu alaihi wasallam disse: a pessoa que mente sobre ele ou atribui ele algo que ele não disse, então que prepare o seu assento no inferno. Tanto mentir nos hadith é algo, bastante perigoso. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nesta narração chama a atenção de que irá de surgir neste umma pessoas mentirosas. Irá de surgir pessoas mentirosas. E é algo que surgiu. E a mentira hoje, principalmente com isso que chamam de redes sociais, de internet, ficou algo comum. As pessoas mentem e são ouvidos e não são questionados. A mentira espalha-se em forma de notícia, em forma de boato, em forma, até como dizia um dos kufar, Hitler, para o seu ministro: mente lá 10 vezes que eu próprio irei de aceitar. Quer dizer que, se você repetir a sua mentira uma, duas, três, até 10 vezes, eu próprio irei de acabar de aceitar isso. Quer dizer que a mentira constante faz com que as pessoas acreditem naquilo que é mentira. Tanto isso é algo comum nos dias de hoje. Mentira de um lado para outro. Os muçulmanos mentem um para com o outro, atribuem coisas a outro o que ele não disse. E depois, com esses instrumentos que há nos dias de hoje, que é possível mudar a realidade, mudar a voz, manipular imagens, manipular voz. Tanto ficou algo normal dizer que, oh, em Maca houve tal e tal coisa, enquanto nem houve em Maca. Pode dizer que em Maca caiu neve e montaram imagens a respeito disso enquanto não caiu. E as pessoas aceitaram, como dizem, fazerem likes, como dizem nessas redes sociais. Portanto, a mentira tornou-se algo comum, né, sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam alertou sobre esse tipo de pessoas. E ele, sallallahu alaihi wasallam, mais para frente disse: ويخونونه ولا يتمنون يليش استيب دي بسواش كيرون سورجيه دي بوش تامي سيريون يعني سيرون ترايدوريش vai surgir traidores. Isso é algo que existe. Quantos muçulmanos, yani quando, até no tempo em que os kufar invadiam países muçulmanos, existiam muçulmanos traidores que iam dar aos kufar informação sobre os muçulmanos. E até nos dias de hoje existem muçulmanos que vão transmitir informações sobre outros muçulmanos para os kufar. Para os kufar. E isso, como disse, é algo que existe bastante. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam alertou sobre a existência desse tipo de pessoas. E disse, wala yutamanun. E são pessoas que, se você confiar a ele, você não estará seguro. Se você confiar a eles algo, você não estará seguro. Quer dizer que serão, yani, não irão de cumprir com os pactos também. E mais à frente ele sallallahu alaihi wa sallam disse, وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُفُونَ yani, eles irão de prometer algo e não cumprirão. Prometerão algo e não cumprirão. Como alguém diz, Wallah, eu vou fazer tal e tal coisa. Enquanto sabe que é mentiroso, nem vai cumprir com isso que ele prometeu. Wallah, eu prometo fazer isso. Eu prometo fazer aquilo. E muitos, como disse, yani, usa o nome de Allah subhanahu wa ta'ala até daquilo que ele sabe que é mentira. Tanto o profeta sallallahu alaihi wa sallam alertou sobre a existência desse tipo de pessoas. E disse sallallahu alaihi wa sallam mais para frente, وَيَذْهَرُ فِيهِمُ السِّمَن. E vai existir muito neles obesidade. Vai existir em muitos deles obesidade. Yani, quer dizer que as pessoas vão começar a engordar devido ao apego ao dunya. Yani, esse é um sinal de apego ao dunya. E aqui é um ponto que é a obesidade não é sempre sinal de que a pessoa está apegada ao dunya. Às vezes é má nutrição, yani, a comida que existe nos dias de hoje, yani, com os químicos que existem, e a pessoa não considera bem a sua dieta, pode cair nesse tipo de doenças que é a obesidade. Yani, comer muito yani, açúcar e coisas dessa natureza, gordura. Pode ser que a pessoa nem tenha, yani, nem seja rica, mas devido à má nutrição, yani, não sabe como yani, alimentar-se, pode causar essa doença que é a obesidade. Portanto, aqui a obesidade que o profeta sallallahu alaihi wa sallam refere é da pessoa que está apegada ao dunya. Yani, quer dizer que ele, a vida dele é só comer, e não faz nada senão comer e yani, desfrutar dos prazeres do dunya. E quando a pessoa está apegada ao dunya, aos prazeres do dunya, não há dúvida que isso cria na pessoa yani, a preguiça e leva a pessoa a engordar. Então, nem toda gordura aqui refere-se neste hadith. Há gordura que é por si só doença, e há gordura até que é yani, genética. Então, devemos yani, saber diferenciar esses dois aspectos. Disse mais à frente, رحمه الله, وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه, yani, ele diz, mencionando uma outra narração que vem no Sahih Muslim a partir de ibn Mas'ud رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم, de que o mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم disse, قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah menciona uma outra narração que tem o mesmo yani, sentido yani, da parte da narração que a gente viu anteriormente, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse خير الناس قرني, de que a melhor geração, ou as melhores pessoas, são as pessoas da minha geração. São as pessoas da minha geração, ou do meu tempo. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, em seguida, aqueles que vêm depois deles. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, em seguida, aqueles que vêm depois deles. E é aquilo que a gente mencionou na narração anterior, que são os sahabas, os tabi'in e atiba'at tabi'in. Baja frente o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Thumma yajiu qawmun", em seguida virá pessoas, "tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu", yani existirão pessoas que o seu testemunho irá de preceder, yani o seu juramento, vão testemunhar isso, e depois disso virá o seu juramento. Ele quer dizer que as pessoas, quando correm para testemunhar algo ou para justificar algo, isso é sinal de que eles são mentirosos. Yani, quando alguém vem a correr para justificar algo, quando a pessoa sabe que está certa, nem se preocupa em se explicar, ou mas eu queria dizer isso, eu. Então, a pessoa é conhecida a sua veracidade quando a pessoa continua calma. A pessoa não fica preocupada com aquilo que ele diz. Enquanto aquele que é mentiroso nunca fica sossegado. Sempre quer procurar algo para convencer aquilo que ele disse de que é verdade. Portanto, esse é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, de que o seu juramento, ou o seu testemunho irá de preceder. O seu juramento é a referência. E aí, pessoas que, devido à sua mentira, correm para justificar aquilo que eles dizem. Correm para justificar aquilo que eles dizem. E disse sallallahu alaihi wasallam: "Qawmun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatu". E esse é o mesmo significado. E mais à frente, Ibrahim, Ibrahim al-Nakhai, que é um dos tabi'in e estudante de Ibn Mas'ud radiallahu anhu, disse: "كانوا يضربوننا على الشهادة". Yani, a gente era batido quando era criança devido ao juramento. على الشهادة والعهد ونحن الصغار. Yani, a gente era batido devido a promessas e testemunho quando éramos crianças. A gente, se fizesse uma promessa, se a gente não cumprisse, a gente era batido. Yani, quer dizer que os tabi'in educavam os seus filhos a serem verídicos nos seus juramentos, bem como nas suas promessas. Nos seus juramentos, bem como nas suas promessas. Daí que, quando vissem uma criança a fazer juramento e não era firme nesse juramento, as pessoas eram batidas por isso. Eram batidas, como forma de educação. Educar as crianças a serem verídicas. E é tudo ao contrário daquilo que a gente vive nos dias de hoje, que as crianças já crescem a mentir e os pais nem fazem nada. Dizem: "É criança, deixa mentir, é criança. Quando crescer, vamos corrigir". E quando crescer, já nem tem capacidade de corrigir. Aí depois, a correção é quando a criança ainda está na idade inferior. Portanto, o muçulmano deve ensinar o seu filho ou a sua filha a importância da veracidade. A importância da veracidade. Portanto, o Sheikh Rahimahullah, com este hadith, pretende chamar a atenção a isso, de que, primeiro, as primeiras gerações de muçulmanos virtuosos são as primeiras três gerações de muçulmanos, os sahabas, os tabi'in e atiba'i tabi'in. Essas são as primeiras gerações dos muçulmanos virtuosos, e neles não existia essa coisa de jurar com frequência ou mentir. Os sahabas e os tabi'in e atiba'i tabi'in não eram conhecidos por mentir. Não eram conhecidos por mentir. Até os árabes, no tempo de Jahiliya, não eram conhecidos por mentir. Consideravam a mentira um grande defeito. Consideravam a mentira um grande defeito. Portanto, os sahabas, Ridwanullah alayhim, quando eram chamados para testemunhar, não testemunhavam senão a verdade. Não testemunhavam senão a verdade. E isso também os tabi'in, o atba'a tabi'in. Até que depois deles surgiram pessoas que começaram a perder a credibilidade. Veja se o tempo depois dos Atba'a Tabi'in, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou de que iriam de surgir pessoas mentirosas. Então, o que fará no tempo que a gente vive? Depois de quase 1000 anos, qual será a situação das pessoas? Se o profeta sallallahu alaihi wasallam já alertava que iria de surgir depois de Atba'a Tabi'in mentirosos, então o que fará no nosso tempo? A gente vive num tempo de mentira. Se você prestar atenção no que circula nas redes sociais e coisas dessa natureza, yani, sem querer exagerar, você, se for a usar a metodologia de estabelecer a verdade, você irá encontrar de que quase 80% do que circula é mentira ou não tem fundamento ou coisas dessa natureza. Você ouviu tal e tal coisa? Se você perguntar só onde é que você ouviu isso, pronto, começa, o ensinado começa a desmoronar. Porque a pessoa simplesmente, como dizem, partilha. Hoje, como tem essas redes sociais onde só se partilha e as pessoas não verificam o que partilham, se você perguntar se está partilhando, qual é a evidência, a veracidade daquilo que você está dizendo, ele não sabe, eu só partilhei. Você partilha algo que nem sequer sabe a sua autenticidade ou não, e dessa forma você vê muitos já mencionarem, ah, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam tal e tal coisa, enquanto nenhum hadith. As pessoas só, simplesmente basta ver, oh, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, pronto, vamos partilhar. E nem querem saber se o hadith é verdadeiro ou falso, se é algo atribuído falsamente ao profeta sallallahu alaihi wasallam ou não. Ele nem quer saber. O que lhe importa é partilhar. É partilhar. E como vimos anteriormente, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que é que disse? E yani, aquele que mente sobre ele, falyatabawwa maq'adahu finnar. Aquele que mente sobre ele, atribui a ele algo que é mentira, então que prepare o seu assento no inferno. Então, se você tiver esse hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam na tua cabeça, então você não irá de partilhar, senão aquilo que você yani, tem certeza de que é verídico, ou vendo uma pessoa confiável, de que você sabe de que essa pessoa é verídica. Agora, só partilhar coisas. E outros também têm outra coisa. Yani, vem com um hadith, dizem, relatado por Bukhari. E você vai ver esse hadith nem está no Bukhari, nem existe no Bukhari. Mas eles como querem somente yani, cortar aqui yani, ponto de interrogação, dizem está no Bukhari. Como Bukhari é um livro autêntico, então eles usam isso como uma forma de camuflar isso para dizer que está no Bukhari. Você é obrigado a aceitar isso. Você é obrigado a aceitar isso porque está no Bukhari. Em Bukhari, em qual é o número do hadith? Qual é o número do hadith? Você pergunta o número do hadith, nem sequer sabe. Pois nem existe no Bukhari este hadith. Portanto, devemos ter atenção a esses aspectos. E o Sheikh Rahimahullah aqui chama-nos a atenção de que o monoteísta, aquele que é verdadeiro monoteísta, deve estar atento a essas coisas. Deve estar atento a essas coisas e deve se proteger, yani, proteger o seu monoteísmo com falsos testemunhos, mentira e coisas dessa natureza. Vamos parar por aqui. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos livre dessas más características que a gente mencionou e que Ele subhanahu wa ta'ala nos ajude e nos auxilie a aperfeiçoarmos o nosso monoteísmo e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça morrer sobre o monoteísmo. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.